Eu sou aquela menina. Eu acreditei que o amor daquele homem era verdadeiro. Aos poucos, ele me afastou dos meus amigos, da minha família. E eu pensava que eles não gostavam do nosso relacionamento porque não queriam a minha felicidade. E eu entreguei a ele tudo o que eu tinha de mais precioso. Até o dia em que descobri que eu não era o grande amor da vida dele. Eu era apenas uma de mais três. Cresci sem referencial de pai. Ah, como me fez falta um ombro amigo. Alguém importante que pudesse me ensinar aonde ir. O que fazer, alguém que estivesse ali por mim. Eu me senti abandonado, rejeitado, sem chão, sem valor. Por que comigo? Eu era tão pequena. Por que ele me tocou assim? Eu me senti tão suja, teu amor me refaz, tão desprezível, indigna, quebra tudo, tão usada. Eu sou aquela mulher. Eu me lembro do dia em que o médico me disse: você tem apenas 3 meses de vida. E agora, meus sonhos, tudo que eu construí, o que eu fiz pra merecer tudo isso? Eu sou aquele homem muito religioso. Para mim, tudo tinha que estar perfeito. Na minha casa, todos tinham que andar na linha. Eu era muito rígido comigo mesmo e principalmente com os outros. Até que um dia eu caí. Eu caí. Me o senhor está me ouvindo? Será que o senhor pode me restaurar? Pode pegar os cacos da minha vida e me fazer de novo? Eu me arrependo, senhor. Perdão, senhor. Perdão! Será que o senhor pode ser o meu pai? Eu preciso tanto de colo. Cura-me, senhor. Me ajuda, pai. Cura-me. Será que o senhor pode me tocar e lavar o meu coração com... curar minhas emoções e me restaurar completamente, eu me rendo a Ti, Senhor.